Olá a todos, sejam bem-vindos ao primeiro episódio da Película, um podcast sobre cinema e televisão e coisas de audiovisual, chamemos-lhe assim. O meu nome é Eric Silva e tenho comigo José Luís Ferreira. Olá, muito boa noite. Também este podcast vai ser feito por três pessoas, só que hoje. Portanto, a pessoa não pode estar cá, é o António Capelo, que já fez alguns. Teve um projeto comigo também, a Clockwork Apple. Não sei se alguns dos nossos ouvintes se lembram ou não do projeto. Mas, ora bem, este podcast é um podcast sobre cinema, como já referi, que nós vamos tentar que funcione semanalmente, se bem que isto para nós é um bocado um hobby, não é? O cinema é uma paixão, mas continua a ser um hobby fazer este podcast. Fazemos, portanto, em condições que se calhar poderiam ser melhores, não é? E Precárias. que mais tarde provavelmente vamos atualizá-las, não é? E melhorá-las. Este podcast vai funcionar. Não sabemos a duração do podcast. A duração do podcast pode ser entre meia hora a 2 horas, Duas horas. depende do que de como correr. E vai funcionar da seguinte maneira: logo inicialmente vamos ter uma parte de notícias, onde vão ser dadas algumas notícias sobre cinema. Depois vamos falar do que é que andamos a ver, ou seja, cada um de nós durante a semana viu um episódio que achou engraçado, um filme que achou bastante interessante, etc. Vamos fazer uma crítica normalmente a dois filmes, às vezes podem ser mais naquelas semanas em que existem realmente grandes estreias, mas vamos tentar sempre que no mínimo pelo menos dois filmes, ou pelo menos um grande filme, Sim, digamos assim. mas dois de primeira Uma, dá sempre. é, mas Dois. dois, sim. E depois, finalmente, vamos para a parte dos spoilers desses mesmos filmes. E depois um bocadinho de tema aberto, digamos assim. Esperamos que seja do vosso agrado, não é? Acho que aqui Sim. o Luís concorda, não Sim, é? espero bem que os nossos ouvintes gostem. Assim como nós gostamos de estar aqui a falar sobre esta nossa grande paixão. Espero bem que aquelas pessoas que gostem também da sétima arte se sintam à vontade e que gostem de nos ouvir também. E depois darem o Claro, feedback, que isso é muito importante. exato, que interajam também connosco de alguma maneira, e-mail, etc. Ora bem, eu vou começar a apresentar-me um bocadinho mais pessoalmente. O meu nome é Eric Silva, eu sou estudante da Universidade do Minho, no curso de Ciências da Comunicação, mais virado para a parte de audiovisual e multimédia, se bem que ainda há duas grandes áreas, a área de jornalismo e a área de publicidade e relações públicas. Eu sou mais virado para audiovisual e multimédia. E adoro cinema. Acho que desde pequenino, não sei se foi uma paixão passada pelos meus pais ou não, mas gosto de cinema desde que me conheço praticamente. Não está aqui o António Capelo para se apresentar, mas futuramente num próximo episódio ele vai-se apresentar. E passo agora a palavra para ti, Luís. Assim, eu chamo-me José Luís Ferreira, sou estudante de arquitetura. É muito bom rapaz, é como um rapaz. Estudante de arquitetura, estou agora em fase de pesquisa e elaboração da minha tese de mestrado, que, embora eu esteja na área da arquitetura que me referi, a minha dissertação irá abordar a dimensão arquitetónica no cinema. Talvez vá abordar as cidades futuristas, vamos lá ver. Isto tudo depende um bocadinho de como correr também a pesquisa. Assim como o Eric, também sou um grande apreciador de cinema, e daí nós estamos aqui hoje, não é? Sim, e termos realmente começado este projeto da película, um nome que foi escolhido com o consenso das três pessoas. E começamos agora 2010, o futuro, não é? O Pois. ano do futuro, então vamos começar este podcast em grande, esperemos nós, não é? Sim. E sem mais demoras, vamos já começar com a parte das As notícias, não notícias. é? Vamos já para as partes das notícias. O que é que tens aí para nos dizer? Epá, olha, em primeiro lugar, pronto, eu sempre fui um grande fã de Steven Spielberg, desde a altura do ET, E.T. e depois Indiana Jones e por aí. E gostei bastante quando vi que ele ia fazer o projeto do Tintin, até porque eu sou um apaixonado pela banda desenhada do Tintin. Acho que posso dizer a coleção inteira dele. Não Tenho os sabes. livros todos, sim, tenho os livros absolutamente todos, mesmo até os mais raros. Isso é bom, isso é bom. E já ouvi dizer que, portanto, toda a filmagem, acho que o filme vai ser em 3D. Era isso que eu ia perguntar. E então a filmagem já está toda completa. Mas Neste explica momento. lá, explica uma coisa, tanto a mim como aos nossos ouvintes. O filme vai ser em animação? Vai ser. Não, eu acho que o filme vai ser uma espécie de avatar. Ou seja, será real, mas um bocado cartoonizado. Penso eu, não tenho bem a certeza, porque acho que ainda também não foi desvendado, Claro, claro. isso em concreto. Mas o filme vai se chamar As Aventuras de Tintim e vai ter acho que é o Segredo do Unicórnio. E só vai ser, portanto, em 2011. Portanto, neste 2010, e se não estou em erro, vai ser mesmo dezembro de 2011, pelo menos Ou o que está seja, aqui dois no. anos para pós-produção. 2 anos para pós-produção, um filme em 3D opa, é ridículo, não é? É Vamos uma lá ver, coisa. pode ser que valha a Não, pena. não, lá está, é ridículo no sentido de. Dão Às vezes. estas notícias. Como se até isso. Dão estas notícias tipo: Tintim acaba de ser filmado. É, E daqui a só dois anos vamos ver vocês vão daqui. ver. Opa! É Mas é horrível, que não é? depois. Mas é o que acontece hoje em dia no cinema. Se reparares, as notícias sabem-se praticamente quando as pessoas têm as ideias de que vão fazer um Pois. filme. Estão a pensar em fazer o filme Estão a X. pensar já não é. E depois no final, ah, afinal já não vai ser Pois, feito. Quer dizer, mudas. é ridículo nesse aspecto, não é? Mas para nós que nós gostamos disso, é Sim, mas tudo. nós é que sabemos dessas coisas. Mas é que é mesmo assim. Se fores ao pé de uma pessoa, digamos que comum, não estou a dizer que não, Claro, todas claro, as claro. pessoas, se chegares lá, olha, não sei o quê, vão fazer o filme do Tintim. Eles Ah, dizem logo: o sim? quê? Para a semana estreia? Para a semana que estreia? Hein? Estás a ver? É que é Claro, mesmo assim, claro, porquê? claro. Porque. Na grande generalidade, as pessoas sabem que os filmes existem, digamos assim, quando eles estão prestes a estrear nas nossas salas ou irem para DVD, dependendo do filme que for. Algumas pessoas só descobrem os filmes quando. Só descobrem os filmes mesmo quando vão para DVD, para o Sim, vídeo. claro. Mas pronto, se não houver Sim, filmes lá hoje. mas o que às vezes, quer dizer, esta quase cultura de paparazzi, não é? Que ao fim e ao cabo, Sim. sim, porque se reparar, uma pessoa até se pode rir e tudo, mas é quase uma cultura de paparazzi, porque ao fim e ao cabo, o que nós estamos cada vez mais a viver é que James Cameron encontrou-se com alguém para ter uma conversa Pois. sobre este filme. Será que vai ser feito um remake sobre. Entendes? Quer dizer, é quase como se diariamente há imensas notícias Existem sites sobre. específicos para isso. Olha, Claro. por exemplo, aquela ideia de que o Ridley Scott iria fazer uma prequela ao Alien. Já se ouviu Exatamente. falar Sim, isso. sim, sim, sim. Depois acho que era o cunhado dele, o cunhado não, o genro, acho o marido da filha, não sei o Sim, que ia qualquer coisa. fazer, que ia realizar. Depois eles não queriam, já ele, acho eu, pá, não sei. O que interessa é que venha outro Alien. Pá, Ah, eu, sim, pá, tu és não. um apaixonado pelo Alien, não é? Pois, pá, não é toda a gente é perfeito, mas olha. É claro. Alien. Só pena não ter a Sigourney Weaver. À partida, se for uma prequela, não vai ter a Sigourney Weaver. Pois, claro. Acho que ela ainda Sim, o primeiro filme ela encontra lá a nave, ao planeta onde existem aqueles ovos e não sei quê. Sabes que o Alien não sou assim muito. Não sei. Vi todos. Sim. Mas realmente não, portanto, não há nenhum Star Wars, digamos assim, na minha vida, porque É. Star Wars, se me perguntar, seja o aspecto mínimo que seja, eu respondo já aqui imediatamente. Mas Aliens não é, portanto, Claro, claro, não é. não cultivo, digamos assim. Pá, eu gosto imenso, imenso, Mas imenso. confesso que tenho que retomar novamente a ver Tirando aqueles os filmes. últimos filmes do Alien contra Predador O e não sei o que Contra-Predador, é. pois, isso Pá, não. é assim, entretém, obviamente que entretém. Claro. Dá para matar o bichinho do Alien, obviamente, pá. Não há outra forma. Também gosto de Predador. Mais de um do que do Sim, o dois. Predador Eu gosto. também gostei bastante, mas acho que. Eu não comparo. Vá. Não, eu gosto, mas também não comparo. Atenção, Ah. Sim, são coisas sim, sim. diferentes, não é? Mas pronto, esses dois últimos filmes. Mas olha. É o Sim, que vamos lá há, é o ver. que há. Vamos lá ver. Tirando agora, vamos agora para. as notícias. Vamos falar agora um bocadinho dos Globos de Ouro. O que é Sim, que dizes? não, olha, antes vamos falar do orfanato. Ai, do orfanato, do remake. Sim, Isto aqui agora é uma porque onda. Os americanos, eu não sou. É assim. o orfanato não, portanto, É o o orfanato. remake, o remake vai ser feito do filme espanhol, não é? Do Sim, El sim. Orfanato, não é? Assim, eu sinceramente eu acho que os americanos às vezes abusam um bocadinho no facto de estarem permanentemente a Eu fazer era o que eu ia remakes, não é? dizer. Eu não estou aqui a criticar os americanos porque eles fazem bom cinema, mas grande parte ou uma pequena parte desse bom cinema baseia-se ou é praticamente uma cópia fiel aos filmes europeus. Completamente. Mas pronto, vão fazer. Não, não é assim. Eu não acho má ideia. Acho que é desde que seja positivo. Agora, Seria uma boa ideia. Assim, viu-se na minha perfeitamente opinião. no caso do filme espanhol que teve imenso sucesso nos cinemas, que foi o REC, Ai, o não REC. é? O REC, E eles que é, fizeram a quarentena, princípio, acho eu. eles fizeram um filme chamado Quarentena. Quarentena. É. Que eu não tive a oportunidade de ver, mas algumas pessoas viram e disseram que realmente é uma cópia quase fiel, não é? Eu Ao acho. REC. O que eu não consigo perceber às vezes é porquê que há estes remakes? Simplesmente eles não conseguem, Eles os deviam era. norte-americanos não conseguem ler legendas em inglês Não, eles deviam era e melhorar. Eles pois deveram é. melhorar os filmes. É assim, eu compreenderia esses remakes E se são eles quase melhorassem. imediatos os remakes, são E se eles cerca de 3, melhorassem? 4, 5 anos de diferença, não é? Portanto, não é um remake do Tubarão. Entendes? Portanto, o Tubarão de 1970 e qualquer coisa, ou 60, ou 80, ou já não me recordo quando é que é, nunca foi feito um remake. Entendes? Mas estes filmes, que parece, portanto, são mais derivados espanhóis, que a indústria espanhola cinematográfica, por acaso, também está bastante boa, não é? Mas não é. Eles não fazem remakes só de filmes espanhóis, mas vamos já Sim, falar nisso mais à frente. mas quer dizer, parece que querem andar aqui Não, a eles não copiar. gostam de ler. Vá. Pois, parece que é Não, mas isso, é, parece que é isso, não uma é? das críticas que eu vejo é que eles não gostam de legendas. Pois. Eu também não gosto de legendas. Sim, mas mesmo assim, independentemente, Claro. quer dizer, Eu prefiro. eu gosto sempre de ver As versões a originais. versão original É e assim, ver realmente o lá produto está. original. Eu não critico a indústria americana de fazer os remakes de filmes europeus se melhorassem a qualidade do produto. Agora, se for para fazer cópias, para que é que eles vão fazer o remake? Só para Pois, dizer que é americano? É que, pois. para mim é isso. É assim, eu não estou aqui a censurar os americanos no aspecto dos remakes, mas eu tenho a ideia de que eles gostam que seja tudo americano. Pois. Uma coisa é verdade. Que a indústria cinematográfica americana tem muito impacto pá, no, nos, não é, é Mundialmente, mundialmente. Enquanto que, por nem é. exemplo, um filme, se calhar, o REC, por exemplo, eu não sei na Ásia, por exemplo, qual foi a receptividade do REC. Por acaso também Pá, não não sei. faço a Se mínima ideia, calhar, na Ásia mas. ninguém conhece REC. Pois. E se calhar Mas agora toda a gente conhece. o Quarentena toda a gente conhece, pois, Até sei. compreendo. Ou seja, Compreendo e não em compreendo. termos Assim, de. se os americanos pegassem uma produção espanhola e houvesse uma Distribuição. publicidade e distribuição por parte dos americanos, se calhar, opa, se houvesse ajuda mútua à Sim, América e estou a ver, Europa, porque sim. ao fim e ao cabo os filmes europeus, cada vez mais, estão a subir qualidade. Sim, Estás a perceber? claro que sim, claro que sim. E eu, às vezes prefiro muito. Prefiro ver um bom filme europeu que às vezes um. Às vezes cultiva-se muito o. E é por isso que a maior parte dos filmes europeus são de culto, não é? Portanto, os filmes franceses, os italianos e por aí são mais filmes de culto do que propriamente os filmes norte-americanos. Nós sabemos perfeitamente que são filmes de Comerciais. pipocas, não é? Claro, De filmes. uma pessoa sentar-se e comer a sua pipoca e ser ali, ver litros e litros de gasolina a queimarem, como no Transformers, não é? Ai, não fales E em sentirem-se Transformers. extremamente contentes e, epá, espetáculo, vim aqui mesmo E olha para. que acho que foi no Entendes? Japão que o Transformers, o segundo filme da saga Transformers, que bateu o recorde de bilheteira que Não duvido tinha, que absolutamente acho que é o nada. Titanic que continha esse recorde, depois passou para o Transformers 2, Pois. a retaliação, não sei o quê, e agora passou para o Avatar, mas pronto, Pois. era compreensível, ainda por cima os Sim, japoneses gostam de claro. tecnologias Sim, e aquelas sim. coisas todas. Mas já viste que é. Não, não, pronto, eu compreendo, mas, opá, sinceramente, acho que em termos de remakes, acho que eles deviam deixar o original em paz, Eu não gostaria, por exemplo, de ver um remake espanhol do Atividade Paranormal. Não gostava. Imagina que acontece ao contrário. Claro, Atenção, eu não claro, claro. gostava, não gostaria. Porquê? Porque já vi o original. E já sabe. E Ao fim e ao é. cabo, que estraga. Para quem conhece a versão original, porque há muita gente que não conhece e Mas fica surpreendido com uma versão. Se também bem que, uma por coisa é exemplo. certa, por exemplo, eles fizeram remakes também, eles fazem também muitos remakes de filmes japoneses, porque os japoneses adoram terror, não Claro, claro, é? claro. Amam o terror e o horror. E eles fizeram, por exemplo, na altura eu lembro-me que o The Grudge, que não, acho que é A Maldição, se não Sim, estou sim. em erro em português, eles fizeram o um remake, portanto, eu só vi esse remake, eu nem sequer vi a versão Eu também original. não, por acaso. E esse remake gostei bastante, achei um filme de terror bom. Portanto, não é espetacular, mas é um filme de terror bom. Não vi o original, muita gente fala-me, pá, o original é muito melhor. Eu ainda não tive a oportunidade Pois. de ver, mas realmente tenho curiosidade em ver. Mas também lá está, eu sou um aficionado por cinema, e então tento sempre buscar o original e etc. Enquanto o utilizador, não, a pessoa que vê, comum, digamos assim, o espectador comum, não lhe interessa isso, não Ah, é? A ele única muitas vezes coisa nem que lhe sabe. interessa é chegar ao cinema e ver o seu filme, ou alugar em DVD, ou etc., e acabou, não é? Quer dizer, nem lhe interessa de onde é que vem, de onde é que vai, isso não lhe interessa, não é? Quer dizer, Pois, por isso é que muitos deles vão ao cinema para em surpresas. há indústria, não é? Porque senão eles não o faziam, Claro. não é? Eles Pronto. veem a receptividade que houve na Europa, Claro. fazem e à partida, quer dizer, eles fazem um remake de um filme europeu que teve grande receptividade cá, à partida, a receptividade que os europeus tiveram, à partida, se calhar vão ter também um bocadinho, não é? Sim, Porque ao fim e ao sim, cabo já sim. conhecem a história, querem ver qual Claro, é a abordagem claro. americana ao filme e não sei o quê, vão ter, para além disso, a receptividade americana e depois do resto do mundo, não é? Ao fim e ao cabo. Claro, obviamente, Pronto, é obviamente. claro, é tudo fazer dinheiro. Isso é que é. Desde que dê dinheiro, claro que tem que se fazer, Não não é? Mas cabe. pronto, olha, Mas. vamos passar para outra história. Qual? Outra notícia, não é? Que é os Globos Ouro que estavas a falar. Que ias falar de. Já foram apresentados os nomeados Os para as nomeados. várias categorias dos Globos de Ouro. Não sei se queres Não, fala só das duas mais importantes, que é que é provavelmente a o melhor. melhor filme, não Melhor é? filme, não é? Melhor filme. Dramático, tem o Avatar, Pois. The Hurt Locker, Inglourious Basterds, que estava muito em dúvida em relação a este filme. Precious, based on the novel Push by Saphir. Sim, Não sim, conheço? Up sim, sim. in the Air, que vai estrear cá para Pois. daqui a 15 dias, talvez. Sim, sim, sim. Depois temos a Quando melhor é atriz. que vai se realizar os Globos Ouros, já agora? 17 de fevereiro. De fevereiro ou de janeiro? Já não tenho Não, certeza. 17 de janeiro, é para a semana. É 17 de É janeiro. 17 de janeiro, já para a Ou semana, seja, ok. para a semana, depois a gente ainda pode abordar um Sim, bocadinho essa. falamos um bocadinho disso, sim. Em relação às performances dos atores, temos Emily Blunt, Sandra Bullock, Helen Mirren, Carey Mulligan e Gabory Sidibe. Não conheço esta. Esta é a parte em que nos divertimos mais porque temos que pronunciar os nomes dos atores. E agora, atores: Jeff Bridges, George Clooney, Sim. Colin Firth, Morgan Freeman e Tobey Maguire. Isto foi mais fácil, Claro. não são todos americanos, como está Claro, farto de ouvir. claro. E depois ainda temos uma categoria que nos Oscars da Academia Sim. que não tem, que é o melhor filme da categoria musical ou comédia. E destes aqui assim temos 500 Dias de Verão, Sim, A 500 Days of Ressaca, Summer. The Hangover, It's Complicated, que eu não sei como é, se já existe versão do título, Portuguesa, não é? Julie and Julia, que já Julie temos and cá. Julia, sim. Acho que até já passou nos Já, já, cinemas. já, já. Infelizmente eu não tive a oportunidade de Da ver Meryl esse filme. Streep. Sim, exatamente. Um filme que eu por acaso gostava de ver, mas que não tive a oportunidade. Vou agora esperar E o para musical isso é em o DVD. Nine, que é o 9. Há o 9, sim. Pronto. O 9. Este aqui são os. Assim, desses filmes todos, claro que alguns nós já tivemos a oportunidade de ver, a maior parte nós não temos, assim como os Oscars, não é? Há Pois, o sempre problema está aquele aí. problema Os atrasos das estreias. em que nós não podemos, digamos assim, sentar-nos a ver os. Eu adoro sentar-me a ver os Oscars, obviamente. E é sempre complicado porque, quer dizer, há filmes em que eles dizem muito bem, este filme, o ator esteve muito bem, e eu, pá, deve estar, tipo, não faço a Ou mínima ideia, porque seja, só estás a daqui a ver um os mês e Oscars. meio é que vou saber se ele vai estar ou não, não é que está no cinema. Então, quer dizer, é Mas extremamente se bem complicado. que dos melhores filmes, dos filmes, Por exemplo, dos. O Up in the Air é um filme que eu quero ver, é Mas o vai Jorge estrear Clooney. cá. Não tenho a certeza Vai quando é que vai estrear. estrear. Pá, eu estive a ver, já estive a pesquisar. Acho que vai estrear ou para a semana. Esta semana penso que não é. Penso que é na outra, na semana seguinte. Portanto, é daqui a 2 semanas, então. Pá, é dia 17, salvo erro. Pois. Eu acho que se não é agora, mas está para estrear, que eu por acaso reparei nisso quando tive a ver. Mas pronto, dentro dos filmes, até já temos bastantes Sim, cá. não, é dia 21 de janeiro. 21? Sim, dia Ou seja, 21. depois dos Globos de Ouro, pode ser que ainda o apanhemos antes dos Oscars. Pois, vá lá, vá lá. Se for nomeado para os Oscars, que Sim, a gente não sabe. sim, sim, sim. Mas quase certeza, falam bastante, não Pois é? é, também já ouvi falar muito bem deste filme. Se bem que dos outros, o Avatar, o The Hurt Locker e o Inglourious Basterds já estrearam todos Sim, cá. olha, pronto. O Avatar, vamos falar hoje. O The Hurt Locker, foi um filme que eu tive a oportunidade de ver. E o que é que achaste? Sinceramente, não gostei. Eu não gostei. Achei que é um filme interessante, mas não passa daí. Mas olha que eu Ok? já vi Sim, que as pessoas melhor falam filme do daquele ano. filme como o melhor filme, o filme, o filmão. Mas, sinceramente, eu acho que aquele filme só pode ser considerado um grande, mas grande filme. Opa, se ao fim e ao cabo eles fizeram aquilo com um telemóvel. Estás a perceber? Ou seja, se for filmado de maneira espetacular. E para mim não foi. Para mim foi simplesmente um filme em que se passa numa guerra, que é a guerra que vivemos hoje em dia, a guerra do Iraque, e é a vida de um indivíduo que Das minas e armadilhas, não é? desativa minas e armadilhas. E é completamente chofrado da cabeça. Pronto, a única coisa é essa. Sinceramente, eu vi o filme e não achei assim nada. Eu achei, pronto, só que é um filme interessante, não tem alguns planos interessantes, mas nada de muito mais. A história não é muito enriquecedora. Sinceramente, não sei aonde é que está, portanto, o brilhantismo do filme em termos de levá-lo para um Oscar ou levá-lo para ganhar um Globo de Ouro, entendes? Quer dizer, não me parece, mas isso também, quer dizer, isso é a minha Claro, claro. crítica, não é? Mas Não é. olha uma coisa, que estavas a falar do argumento, não era assim grande coisa. Também está nomeado para melhor argumento, Não, o lá The está, Hurt Locker. eu vi e Ah, não sim, na achei tua isso, opinião, melhor. entendes? Agora, que está nomeado, claro que está. E, pá, só se, não, se realmente não houve filmes melhores, não é? Pá, mas estamos aí, o Distrito 9 também está nomeado para a mesma Olha, categoria. pronto, esse acho que realmente teve um argumento extremamente Muito interessante, bom, não muito é? bom. E depois, olha, já agora que estamos a falar nas nomeações para os Globos de Ouro, só vou aqui referir os nomeados para a melhor realização. James Cameron? James Cameron para Avatar, Clint Eastwood Claro. para Invictus, que ainda não estreou cá, Invictus, sim. Jason Com com Morgan Morgan Freeman Freeman e o e Matt o Damon, Matt Damon. que está irreconhecível, na minha opinião. O Matt Damon está mais gordo, mais inchado, não faço ideia. O Jason Reitman do Up in the Air, Quentin Tarantino em Inglourious Basterds e Catherine Bigelow, Dirt Locker. Lá está o The Hurt Locker, não é? Yeah. Pronto, lá está. O The Hurt Locker parece que está a Está em ganhar, todo lado, está mano. em todo lado, é incrível. Não sei realmente qual é o. Ainda não Opa, vi e não pronto, posso dar opinião. eu vi e não gostei assim tanto, mas lá está. Uma Isso coisa, também o não. cinema não se pode agradar a gregos e troianos. Claro, obviamente, Eu não sou dessa é? opinião. Pronto, eu também inicialmente não gostei do Iron Man, o Homem de Ferro, Eu não é? gostei. Eu não gostei. Mas tive a oportunidade de ver uma segunda vez e achei bastante mais interessante que a da primeira vez. Ah, Há filmes que são claro. assim, há filmes que são assim, não Muito. é? Porque assim, tu vais ver o filme pela primeira vez, aprecias o filme de uma determinada Claro. forma. Quando E vês a depois segunda depende vez, também se primeiro tiver. Olha, já sabes qual é a eu sou história, sincero, eu estás a. fui ver ao cinema e não gostei. Vi depois, entretanto, em DVD e gostei. Pois. Não sei, podia A mim ser. aconteceu, assim, a mim aconteceu uma coisa muito similar com o Titanic. Ah, ok. Fui ao cinema, quase que adormecia. Não Pois. quase que adormecia, vá. Eles não tem. Adormeceste? Não, é assim. Cansei-me. É mais Pois, por aí, não é pois. quase. Pá, a meio do filme já estava um bocadinho cansado. O filme também é Pois, enorme. pois. Quando vim em casa, durei o resto do filme. Se bem que quando saí do cinema, não gostei muito, mas também despertei depois com. Claro, Estou a claro. afundar aquela borda por Claro, todos os lados. claro, claro. Mas fiquei cansado do filme do cinema. Ah, pá, é normal. Mas pronto. Da segunda vez é sempre melhor. Só. Sim. Dizem que sim, não é? Dizem que sim. Ah, lá então. Em relação aos Globos de Ouro, assim, não, agora é mesmo esperar, não é? Sim, em relação aos Globos de Ouro, realmente não há nada que possamos fazer, Pois. digamos assim. E já agora que estamos a falar dos Globos de Ouro, não podemos deixar de falar dos Oscars também, que estão aí. E vão ser só uma pequena referência para as pessoas também começarem A pensar. a marcar no calendário aquela data em que Aquela vão, aquela noitada. noite em que vão ficar até às tantas para ver os Oscars, dia 7 de março. E as nomeações vão ser dadas dia 2 de fevereiro. Está quase. Por isso, estamos quase lá, não Se é? bem que Depois dos Globos de Ouro, Depois, nunca aparecem normalmente, os grandes Globos de Ouro surpresas, já sabemos o que é que vai não é? Nós sabemos os acontecer, resultados dos não é? Globos de Ouro, os Pois. Oscars são mais ou menos a mesma coisa, se bem Muito, que muito, houveram anos em que nossa. houveram grandes surpresas. Sim. O ano Grandes. Do Crash? do Crash, ganhou o Espetacular. Crash, acho que foi uma surpresa Há completa. uma coisa. Ninguém estava à espera, ninguém estava à espera. E quando falam Absolutamente ninguém. desse ano dos Oscars, eu faço uma referência muito simples. Se não me engano, em Lisboa fizeram uma ação especial à noite. Na noite dos Oscars, no domingo, de Oscars, ou seja, cá os Oscars começam por volta das 2 de manhã, né? E eles lá em Lisboa fizeram umas sessões especiais nos cinemas e exibiram Dos quatro dos filmes. cinco filmes nomeados para melhor filme. Qual é que ficou de fora? Colisão, porque ninguém estava à espera que fosse ganhar o Claro, Oscar de melhor filme. obviamente. Achei aquilo, pá, espetacular. Uma chapada de luva branca, Pois, lá assim, está. eu gostei muito de Colisão. Eu também achei interessante, mas não achei interessante para ganhar É a melhor. assim, eu fiquei muito surpreendido porque é que é um filme tão soft, estás a ver? Tem uma linha muito simples. Não tem nada especial. Para mim, é assim, a mim. Opá, eu vi o filme e a mim todas as histórias me comoveram, estás a ver? Claro. Aquelas abordagens, Sim. opá, o filme, ao fim e ao cabo. Os outros, lá está, os outros também não os tinha visto todos, por isso não podia também dar uma grande. Lá está, os Oscars para quem. Para nós. Que os filmes estreiam alguns depois dos Oscars, não podemos dar uma opinião 100% formada porque não vimos os filmes todos, então temos que Claro. nos passar, ao fim e ao Baseado, cabo, claro. por aqueles que vimos. Mas gostei muito. Temos que combinar e podemos ir a uma sessão dessas especiais à noite. A ver se existe em Braga, não é? No ano passado, há 2 anos, fui ao Porto, Pois. vi dois filmes naquela noite. Pois realmente temos que ver se realmente. E se existir também, informamos os nossos Claro, ouvintes, não é? mas pode ser que haja, que é em Braga, pode ser Vamos que ver, haja. vamos ver, Sei que no vamos Porto ver. eu há 2 anos fui, foi uma situação muito engraçada, meu, com limusine à entrada do cinema, champanhe, Sim, senhor, fotógrafos sim, e tudo. senhor. Lógico que deve ser tudo figuração, não é? Claro, Mas claro, pronto, de claro, qualquer claro. forma é engraçado. É interessante, não é? É sempre uma E experiência depois interessante. tinhas as salas todas reservadas para a noite de Oscars. Uma das salas estava exclusivamente vazia para quando começassem os Oscars, e as outras estavam a exibir filmes que estavam nomeados para os Oscars, tanto nas várias categorias, nem não eram só os filmes que estavam nomeados para melhor filme, outros filmes. Eu fui ver, vi, pá, vi um do Viggo Mortensen, que na altura não me Não recordo do te nome, recordas do nome? e vi um outro qualquer que foi baseado no livro do Ian McEwan, acho eu. Não, não Também não me sei. recordo. Pronto, vi esses dois filmes, gostei bastante dos dois filmes, por acaso. Tive sorte. Mas depois dos filmes, fomos para a sala onde estavam a transmitir os Oscars. Estávamos lá a ver aquilo a partir da TVI. Sim, porque a Pois. TVI é que normalmente transmite. A TVI ou a XN, eu acho que agora, ultimamente, Mas não aquele transmitem. ali era fazer muito ruído, não sei o que. Pois, Estavam a claro, transmitir obviamente, claro. televisão para a grande tela. Claro. Mas pronto. Bem, vamos passar agora É mesmo. para a segunda categoria. O que é que andamos a O ver? que andamos a ver? O que é que andas a ver? Nesta semana, o que é que, Luís, O que é que eu andei a ver? o que é que viste que realmente gostaste ou achas que seja interessante? Esta semana, pá, houveram aquelas festas, as festas de Natal e Ah, passagem, ou seja, existem sim. aqueles milhões de filmes repetidos que Há passam, aquelas. e depois existem aquelas estreias agradáveis, Sim. bastantes estreias agradáveis. Eu não vou falar disso, toda a gente deve ter visto esses filmes todos. Vou falar de dois filmes que vi ontem, por acaso, Ok. que foi o G.I. Joe e o ABC da Sedução, a comédia. Sim. Tanto um como o outro também eu já vi. Em relação ao primeiro, a minha apreciação, os filmes normalmente dependem da expectativa com qual eu vá ver o filme. Ou seja, Ok. já Joe, as minhas expectativas eram super baixas. Era um zero. Quase. Não vou dizer que foi uma agradável surpresa, mas entreti-me durante a Ok. hora e meia de filme. Ou seja, o filme fez o que deveria ter feito, não é? É, lógico, tem as suas lacunas, efeitos especiais um bocadinho exagerados e alguns não tão, pá, não tão especiais assim. Pois. Né? Mas pronto, mas pá, foi engraçado, pá, vi aquilo, pá, passou a correr, Foi. né? Foi engraçado. Em Eu acho relação que aquilo parece quase um episódio do G.I. Joe. porque não sei se já alguma vez viste. Se também não viste episódios de G.I. Joe, não faz mal. Agarra e mete o Action Man, porque o G.I. Joe é o Pois. Action Man dos Estados Unidos. Aqueles episódios do Action Man que dava quando nós éramos putos, era interessante porque era cheio de explosões e disto e daquilo outro, e ele agora vai para a água e depois sai da água e vai para o ar e depois Pois. era assim. O G.I. Joe é exatamente a mesma coisa. Mas como filme é extremamente complicado de ver, pelo menos para mim, porque é muito irreal, é completamente irreal. Aquela última parte em que, não vou estar aqui a falar porque Claro. há pessoas que podem não ter visto, mas a última parte que é Que se passa debaixo d'água? passa debaixo d'água, Pois. aquilo é extremamente irreal, aquilo é efeitos especiais de cima a baixo, de baixo a cima. E então para mim foi mais difícil para o meu olho dizer isto é real, eu Mas consigo ver foste ver ao isto. cinema ou Fui viste ver em ao DVD? cinema, fui ver ao Eu vi em cinema. DVD. Foi horrível a Ou experiência de seja, ter gasto dinheiro. Até viste. que comprei pipocas e então foi interessante. Então Pronto, de viste resto. mais efeitos especiais que eu, pelo É, menos em muitos casos. digamos assim. E pronto, em relação ao G.I. Joe, vou lá estar, não fiquei Mas maravilhado pronto, com o um filme, filme. mas também já estava à espera de pá, Mas digo-te pipoca, foi sinceramente. pipoca. Sim, mas digo-te sinceramente. Domingo à Aconselho tarde. o filme exatamente para isso. Olha, um domingo à tarde queres um filme para relaxar e Para ver com os sentar-te e ouvir. Ah, amigos, isso, para vê ver o com os G.I. Joe, que é amigos, espetacular. barulho, Sim, sim, sim, um bom claro. sistema de Colunas som, altos e está claro. feito. Foi mais ou menos que eu fiz, vá. Em relação ao Só te ABC. faltavam os amigos, não é? Sim, estava sozinho, pá. Ninguém gosta destas coisas. Em relação ao ABC da sedução, também vi sozinho, vi logo após o G.I. Joe. E gostei, pá, gostei bastante do filme, para ser sincero. Eu também, quando vi. Porque assim, eu sou muito esquisito em relação a filmes de comédia. Ok. Eu sou um bocadinho esquisito em relação a qualquer filme, ou melhor, a qualquer género de filme. E em Ah, relação pensei ao que género. era esquisito qualquer filme com o Gerard Butler. Porque Não, ele agora não. faz tudo, não Sim, é? agora faz tudo e mais alguma coisa. Mas pronto, eu sou assim um bocadinho. Os filmes de comédia, vou avaliá-los de uma forma diferente de um drama, por Oh, exemplo. Estás claro, a perceber? claro, claro. Então, em relação à comédia, que é o ABC da sedução, achei muito divertido e não caí no ridículo. O que grande Sim, parte sim, dos sim, filmes hoje em sim, sim, sim. dia de comédia caem. Opa, é mesmo assim, aquilo é, para mim, é assim, é lógico que não comecei o filme às gargalhadas, acabei de ver o filme às gargalhadas, porque também estava sozinha, parecia um bocadinho estúpido, Pois. se bem que dei algumas gargalhadas, não é? Claro, claro. Mas gostei muito, meu. Quer dizer, gostei mais, por exemplo, do da Ressaca, obviamente, mas também é um género diferente. Mas gostei muito deste filme. Aconselho a quem gosta de filmes de comédia, vejam com Comédia amigos, que é para não romântica. se rirem sozinhos. Comédia romântica, não é? Ah, sim, olha, Sim. e também É um bom vai. filme, é um bom filme. Porque assim, às Eu vezes vi no cinema e é bastante bom. as comédias românticas às vezes não caem Cai muito bem. muito no clichê daquele romantismo todo e É. tudo. A história é exatamente a mesma, E só que aqui. se passa em sítios diferentes e locais. E Epá. aqui eu gostei bastante deste filme. Da dinâmica. Pois, o filme tem muita dinâmica, É dá para sempre perceber. andar, é É, sempre andar. É. acontece uma coisa, acontece outra. Eu gostei bastante deste filme. Aconselho vivamente a quem aprecia grandes filmes de comédia que vejam este. Claro, opa, olha, E a tu? minha semana, digamos assim, nesta semana que houve mais paragens, que foi a passagem de ano, o Natal e tudo e por aí, eu tive a oportunidade de atualizar pelo menos duas séries que já há muito tempo andava para atualizar. Uma era Prison Break, Ei, portanto, eu não vi. que Prison Break que eu já estava, eu tinha ficado a meio da quarta série. E então tive a oportunidade de ver, portanto, o final da série e mais um filmezito que Sim. basicamente são dois episódios juntos a explicar realmente como é que a série acaba e tudo mais. A meter mais um bocadinho, uns episódios antes de acabar. Pronto, tem ali uma história engraçadita. E opa, é assim. Acho que Sem ser eu spoiler, o vi, que é que não, achaste? não, sem ser spoiler, acho que a segunda, a terceira e a quarta temporada podiam se juntar numa só. E realmente, se fosse o Prison Break, fossem duas temporadas, era absolutamente fantástico. Era uma das séries que eu dizia, tens que ver, é espetacular, vale a pena. Agora, o problema é que andamos numa primeira série completamente ofegantes a tentar perceber se ele vai conseguir ou não vai conseguir sair da prisão. Entretanto, numa segunda série acontecem, bem, não sei para quem já viu ou não a série, eles realmente saem da prisão, não é? Porque quer dizer isto é um spoiler, mas é um spoiler que tem que ser Já dado tem porque muitos senão. anos. E claro, já tem isso, é a mesma coisa que dizer que. O King Kong não morre ao fim. Pronto, ou o ET não vai para casa, não é? Pois. Pronto. Mas quer dizer, tem que se dizer, Pois. não é? Mas devo dizer que quando eles saem e depois tentam perceber o que raio se passou e etc., é uma confusão tremenda, é uma Mas estás a falar da balbúrdia, é segunda uma. season ou as outras? Da segunda Eu a temporada, da segunda temporada terceira gostei. temporada e da quarta temporada. É muita confusão. É sempre. É quase como: ok, eu agora tenho este objeto, agora não tenho. Agora tenho este objeto, agora não tenho. Agora tenho este. E ando nisto durante episódios e episódios e episódios. Acho que é desgastar o público completamente. Acho que se podiam juntar as duas, ou pelo menos fazer três temporadas. Prontos, digamos, ali o 3, o número perfeito. Pronto, que sejam três temporadas. Quatro temporadas é muito tempo, as pessoas não têm paciência para ver. Eu falo por mim, Claro. eu a meio da quarta temporada, do início mais ou menos, eu disse: eu estou farto do raio do rapaz do Scofield, do Michael Scofield, estou farto dele, que ele não faz nada, nem consegue o que quer, nem não consegue, quer dizer, não dá, não dá. Por isso, opa, abandonei a série completamente e disse: opa, quando acabar, entretanto, Vês tudo. vejo tudo, porque não tenho oportunidade para estar aqui a seguir semana em semana o que é que vai acontecer e não Pois. acontece nada. E opa, basicamente é palha, entendes? E eu não gosto disso. Acho que, assim, se tivesse que aconselhar a série, se me perguntasse: então, aconselhas a série? É uma série que realmente vale a pena? Não sei. Não sei, acho que Eu acho que pelas diria. duas Não, primeiras seasons, não acho pela primeira. é assim, assim, as pessoas dizem, ah, a primeira é melhor. Eu também achei a A primeira primeira melhor. é absolutamente fantástica. Até o último episódio é absolutamente fantástica. Mas Todos os episódios são fantásticos, é que eu, por entendes? exemplo, achei que a segunda temporada, ao fim e ao cabo, é a continuação do escape, digamos assim, que o Scofield tinha planeado para o irmão, que era chegar a onde? Sim, a Panamá, Panamá, né? Panamá. Panamá. Ou seja, a primeira temporada É, eles a é a saírem da fuga da prisão. prisão propriamente Tentativa dita. de sair da prisão E a segunda é a deslocação da prisão para o para Panamá, Panamá. que é, ao fim e ao cabo. Pronto, essa temporada eu achei boa, mas não achei Uau! tão boa quanto a Ai! primeira, Sim, obviamente. também não, E também não. depois começou em declínio até a quarta. A O terceira temporada foi final uma coisa foi horrível. horrível, Eu foi detestei. horrível, foi Não, não, horrível. mas o fim da segunda temporada Já não me promete recordo. muito, Já não me que é recordo. quando Scofield é novamente preso, para variar. Sim, Prison Break ele tem que ser alguma coisa, não é? Ah, já estou a Ele é ver, já estou a novamente ver, já preso, estou a ver. penso que no No Panamá, Panamá mesmo, sim. naquela prisão muito esquisita, não sei o quê. Sim. O final dá ele entrar para a prisão E tu pensas: ih, e aquilo está tudo maluco. outra vez eles vão Não, não. tentar E depois aquilo tem novamente. um ambiente, um aspecto muito desagradável, estás a Sim, ver? sim, Tudo sim, sim, sim. degradado e tudo mais. Aí começas a ver a terceira, uma seca. Uma seca, é uma seca, é Tem uma seca. situações muito, muito intensas. Uma seca. Sim, tem, mas quer dizer, eu não posso analisar a série, eu não posso aqui Claro. estar a dizer a série, ora bem, a É série. boa a season 1 e 2, season 1. Não, a série tem que ser toda, não é? Porque já acabou, não é? Obviamente. Opá, primeira, segunda temporada, a terceira e a quarta podem-se juntar numa, e eu acho que até. Eu acho que a terceira era dispensável. Era quase tirar a terceira, não Eu é? não gostei nada. Eu Lá também está. Tem não. cenas muito, muito intensas, mano. Não sei se te recordas da cena em que aquele amigo deles, mexicano, estava quase a ser enterrado. Ou ele dizia onde estava Scofield, acho que eu já não me recordo muito bem. Já não me E ele recordo estava a disso, já ser não me recordo enterrado. disso. E achei aquilo impecável porque ele não dizia onde é que ele estava, estás a perceber? Eu gostei muito dessa cena. Deve ser, para mim, acho que foi a cena mais marcante da terceira temporada. Não E faço nem a tem nada a ver mínima com as personagens ideia. principais, mas Não pronto. faço a mínima ideia. Mas olha, assim, resumindo, eu acho que realmente Prison Break é uma série interessante, mas não é nenhuma série que vai remarcar alguma época ou etc. Também estamos numa época que não faltam são séries, não é? Mas acho que não é uma série assim pela primeira temporada, somente, porque o resto, sinceramente, é quase A dizer ao primeira ouvido da pessoa temporada. dizer: olha, vai acontecer isto, durante 5 minutos uma pessoa fala e a pessoa nem precisa de ver mais nada porque acabou. Enquanto que existem algumas que tu tens que ver realmente para perceber como é que aquilo funciona. Pronto, tive a oportunidade Terminar. de terminar de ver o Prison Break E há uma série que eu sigo que normalmente só atualizo quando finaliza. Portanto, os episódios saem, etc. Mas eu, passado um tempo, quando tenho tempo, realmente atualizo e demoro cerca de um dia. É uma série relativamente pequena. Eu, de um dia para o outro, bem, olha, hoje não tenho nada que fazer, desde as 9 da manhã até às 9 da noite, são 12 horas, mais ou menos. E mais ou menos, não, são 12 horas exatamente, não é? E dá perfeitamente para ver a série. A série é a Entourage, Ah, sim. que é, acho que se chama em português, A Vedeta. Se não estou em erro, dava na SIC domingo a partir da meia-noite, por aí. Eu vi agora a última temporada, que foi a sexta. Eu gosto muito da série, já sigo a série desde a primeira temporada. É uma série que é muito leve. Conta, portanto, retrata, acho que se as pessoas não. Não é uma série muito conhecida, é conhecida, mas não muito conhecida. Que é uma série que retrata a vida de um ator em ascensão. Portanto, tem os seus altos e baixos, não é? E conta ali a história dele e de três amigos. Portanto, um é irmão e os outros dois são amigos. E vivem todos na mesma casa, portanto, há ali uma interação bastante interessante. E eu gosto bastante, porquê? Porque demonstra um bocado o mundo de Hollywood. Eles mostram um bocado como é que o mundo de Hollywood funciona, ao fim e ao cabo. E é espetacular. Porque retratam o mundo de Hollywood como eu acredito que seja, com muitos contratos debaixo da mesa, como é que, por exemplo, os filmes são, como é que as produtoras veem que poderá haver futuro num filme, etc., ou numa personagem e tudo mais. E portanto, ali os dilemas que ocorrem é muito baseado também, portanto, na carreira que ele vai começando a formar, não é? E é extremamente interessante. Eu acho bastante interessante acho bastante interessante a série toda. E já vejo a série desde a primeira temporada. Acho que opa, vale a pena. E pessoas que realmente gostem deste mundo de cinema Extrema, este relato. e sim, do estrelato, ao fim e ao cabo, é espetacular. Eu aconselho a comprar o DVD, porque está aí a comprar o DVD. E vale a pena, Não vale a é? pena. Por Isso acaso nunca vi. não vale a pena mesmo. Acho que é uma série, Mas já vem seis já temporadas? vai em sexta temporada, mas vence muito facilmente, porque aquilo só tem 12 episódios por temporada e são cerca de meia hora, mais ou menos. Os episódios são cerca de meia hora. É por isso que eu estava a dizer, portanto, em 6 horas, mais ou menos, em 7 horas, uma pessoa atualiza a série, se quiser fazer aquelas jornadas, como eu gosto de fazer. Mas se não quiser fazer aquelas jornadas, opá, Uma semana, se calhar. vês uma semaninha, vês 2 episódios por dia e em uma semana tens a série completamente atualizada. É muito boa a série, eu gosto bastante. Opá, aconselho a pessoas que gostem de cinema e deste mundo de cinema, aconselho plenamente esta série. Filmes que vamos analisar agora são, portanto, o Avatar e o Sherlock Holmes, não é? Foram dois filmes que tiveram uma estreia recente, não é? Relativamente recente. Ora, vamos começar com o Avatar, não é? O filme que vimos, acho que vimos juntos, não, não vimos Não, não. juntos, vimos, eu vi numa altura, tu Tu depois viste foste antes noutra. de estreia, salvo erro? Não, não Ah, não, vi de fui, estreia. vi no dia de estreia, mas na sessão das 5 da tarde, para não haver aquela confusão toda. Que eu sabia que iria haver às 9 da noite, então fui na sessão das 5. Eu também fui a essa sessão, mas foi uma Foi semana depois, pá. uma semana depois. Opa, eu vi o filme, achei realmente a tecnologia muito boa, achei a tecnologia absolutamente fantástica. Vi em 3D, achei que o 3D realmente tem pernas para andar, digamos assim. Acho que há filmes 3D, não, nós tivemos a oportunidade de ver o Destino Final, não é? O último Sim. destino, não, Destino Final, acho que é isso. O último filme da saga do The Destino Final. Final Destination é o quarto, digamos assim, da saga, que foi feito em 3D e era espetacular. Mas acho que este 3D é completamente diferente. Ou seja, eu acho que não. Ele não se vincou muito no 3D, ou seja, ele não disse, bem, eu vou fazer aqui um filme 3D e ficou na cabeça a parar 3D. Não, ele disse, eu vou fazer um filme que vai ser um drama, não é? que tem esta história, assim, taranã, que vai ser em 3D. É Percebes? assim, Podia não ter de ser em eu 3D. acho que a abordagem que ele fez ao 3D foi diferente da que, por exemplo, vimos no No Final Destino Destiny, Final. no Destino Final, assim como noutros filmes de terror. Eu estou a falar que assim, os filmes de terror tendem a assustar muito com o 3D, ou melhor, tentam assustar muito com o 3D, Claro. ao atirarem objetos para a câmara e tudo mais. Sim. Este aqui, acho que aproveitou muito a paisagem. E Sim. depois aqueles objetos que andavam no ar, não sei se te recordas, pareciam aquelas. Há aquelas tipo pólen, não é? Sim, Sim, sim. aquelas pareciam flores e tudo mais. Sim. Ou seja, eu acho que eles abordaram. Acho que o James Cameron abordou o 3D de uma forma diferente. E eu pessoalmente achei o filme lindíssimo. O que é que achaste da história? E pá, eu isso queria falar no spoiler, man. Não sei É? se não será melhor falar no spoiler. Queres falar no spoiler? Não sei, eu posso dizer o Pronto. que é que achei da história. Não, não, não, não, não. Mas, não, queres falar no spoiler? Falamos no spoiler, Ok, que é se calhar melhor. é melhor. Eu também, não, em relação à história, também quero falar uma É coisa, melhor mas tem falar que no ser no spoiler. spoiler. Mas, independentemente, acho que é um filme fortíssimo. Acho que é um filme que. Mas a história é agradável. Sim, é Achei a uma história história. agradável. Acho que houve ali uma preocupação bastante com a história e isso é que fez com que o filme Avatar fosse reconhecido como um dos melhores do cinema em tão pouco tempo e apesar de, obviamente, há críticos tanto para o lado negativo como para o lado positivo, não é? Mas acho que realmente é um filme que eu quando vi, eu saí do cinema a dizer assim, caramba, agora sim consegue-se perceber porque que estamos, consegue-se perceber que estamos evoluídos a fazer cinema. Porque sinceramente eu vejo um Transformers e desculpem os ouvintes que adoram Transformers, mas eu não gosto de Transformers. E acho que eu não gosto de Transformers. Eu não vou estar aqui Ah, é com assim, eu. paninhos quentes a dizer Sim. não, acho que os Transformers é um filme. Não, acho que não Ah, é disse que assim. tem história e não tem absolutamente É assim, nada. Eu não eu gosto, gostei do ponto final. primeiro. Pronto, O eu não gosto nem do segundo, primeiro nem do achei segundo. uma A parvoíce. única coisa que gostei do Transformers é o aspecto cómico que às vezes eles metem, E mais nada. Não gostei, isso não foi uma das gostei. coisas que eu, por acaso, não gostei. De resto, acho o filme, e perdoando alguns ouvintes que gostam, intragável. Isto porque, após ver um filme como esse, Transformers, um G.I. Joe, sei lá, qualquer filme que metas efeitos especiais ali às toneladas. Este filme mete efeitos especiais às toneladas. Este filme foi um filme em que foi, portanto, foram feitos alguns descobrimentos, digamos assim, de tecnologias novas. Foram introduzidas algumas tecnologias, como por exemplo a tecnologia da realidade aumentada, que não sei se sabes o que é. Não. A realidade aumentada basicamente opa, eu digo isto através de uma câmara, é quase. O James Cameron estava a filmar, portanto, ele fez todas as filmagens, a maior parte das filmagens foram dentro de estúdio, tudo com tecnologia de green screen, não é? Pronto. Só que o que ele conseguiu, a tecnologia que ele conseguiu fazer, é que, portanto, quando tu estás a filmar com green screen, tens que imaginar como é que a paisagem vai estar lá Claro, atrás. O que claro, claro. ele conseguiu é, independentemente da câmara estar onde estivesse no estúdio, aquele estúdio estava todo reconstruído virtualmente e ele, através da câmara, ele via na câmara, ou seja, ele estava a filmar o que ia sair como produto final no Ah, filme. Portanto, isto é uma tecnologia completamente nova, não Claro, claro. é? Porque nunca foi feito assim. Ou seja, isso a partir dele, ele não viu, digamos que o produto final na pós-produção. Então Não, não, não. estava a gravar. Após produção ele viu porque, portanto, as personagens. Ele não Sim, viu as personagens, não é isso que eu ele estou só a dizer. viu a realidade por fora, Sim, é isso que eu estou a entendes? dizer. E isso, quer dizer, é uma ajuda Claro. imensa, não é? Até para os planos e tudo. Para tudo, não é? Quer dizer, e ele, portanto, foi na produção do Avatar que foi descoberta esta tecnologia. Assim como no Titanic, na altura que ele o fez, também foi feita uma descoberta, portanto, a descoberta não, foi desenvolvido aquela tecnologia do objeto do corpo humano ser completamente maleável. Portanto, há aquela imagem final do fulano que está a cair e que bate na hélice. Quer dizer, isto é tudo digital, não é? E ele comporta-se como um ser humano se iria comportar, percebes, Claro, claro. nessas condições. Portanto, em termos de tecnologia, eu gosto deste tipo de tecnologia. Se bem que o James Cameron, como já deu para perceber, ele Assim, tirando, do meu ponto de vista, a filmografia do James Cameron é toda ela muito, muito boa. Sim, sim, sim, Exceto sim, um sim. filme que eu não gostei. Que foi quase um dos primeiros filmes do Não, James não. Cameron, não? Ele fez Terminador. o Aliens, o Sim. segundo filme da saga. Fez o filme do Terminador Implacável. Foi aquele com o Arnold Schwarzenegger. Ah, esse é o Terminador Não, 2, não, não não é? é esse. É o. Deixa-me ver se me recordo como é que se chama. True Lies. Ah, Ou A sim, o True Verdade é Lies, Mentira. sim, exatamente, sim. Esse filme. Eu fiquei Não, lá está, muito. pronto. Pá. Também vamos lá ver uma coisa. Claro, mínimo. Acho que ele realmente, portanto, ele também não é aqui um Claro, claro. soprano, não é que sabe fazer tudo e mais alguma coisa. Não, mas eu acho sinceramente que ele em algumas E fez o abismo. fez o Abismo também, sim. O Abismo foi um filme que eu não tive ainda a oportunidade de ver, eu também quero ver. Mas acho que o Exterminador, pelo que dizem, foi na altura completamente revolucionário. Porquê? Por causa dos efeitos visuais. Claro. Um dos exterminadores, aquele que era Ah, metal ele líquido. era metal líquido, Sabes? exatamente, Esse sim. tipo de tecnologia na altura revolucionou um bocadinho O o cinema, não é? cinema Sim. quando ele utilizou essa tecnologia. A percepção com que eu saí do cinema foi, caramba, agora sim vamos começar a ver filmes de jeito. Foi exatamente isto que me passou pela cabeça. Porque é aquele filme em que tu Estás olhas a e dizes, falar depois do Avatar? depois do Avatar, sim, depois de ter visto o Avatar. Acho que é uma tecnologia absolutamente fantástica, é uma tecnologia espetacular. E não é só tecnologia, o facto de ele ter alienado a história à tecnologia, porque. Claro, porque assim, uma das coisas que ajudou muito na fotografia, digamos assim, do filme foi o facto de o filme se passar num planeta diferente, ou seja, imaginário, e ele podia inventar o que quisesse ali. Claro, claro, Tudo. claro. Assim. Ao que parece, ele esteve 10 anos ou 15 anos Acho que foi assim, na produção deste segundo o que filme. ele disse, Não, estava à não, isto espera da foi tecnologia. na idealização dele, não é? Claro, Nestes claro, claro. últimos 4 ou 5 anos ou assim, é que ele Quando realmente disse: bem, trabalhar a vou sério. fazer este filme e, portanto, desenvolveu várias tecnologias e tudo mais. Mas eu por acaso achei muito interessante o aspecto visual do planeta Pandora, porque ele conseguiu aproveitar muito bem o 3D e tirando só o 3D, não quero falar só em 3D. Mesmo a fotografia do filme achei interessantíssima, por exemplo, em relação à cor. Sim. Se bem que eu não sou grande apologista de filmes muito coloridos. Eu não sou muito apologista, depende, lógico, do filme. Este Claro, aqui claro, adorei claro. porque Fazia todo era um sentido, mundo novo, não é? Ele claro. podia abordar E o mundo era assim. E o mundo era extremamente colorido, não é? Sim, claro que dependeria de cada realizador. Claro, claro. Se fosse outro qualquer, tinha um mundo todo preto ali, Sim, não claro. sei, é isso que Isso eu estou a querer dizer. não. Mas eu gostei muito, gostei, embora não seja grande adepto de fotografia muito colorida dos filmes, não é? Gostei muito da cor do filme. Ele tinha cores lindíssimas. E tinha coisas interessantíssimas que quando ficava à noite tudo brilhava. E Eu achei espetacular. o pormenor. O toque das plantas à noite, elas brilhavam. O O chão, chão, era isso que eu ia eles a dizer. pisarem Eles a a relva. pisarem a relva ficava fluorescente, quer dizer, tudo Ou isso seja, tudo que era vegetação, com o toque, ganhava quase virava vida, não luz. é? E então, Luzes, sim. até o pormenor da relva que eles pisavam. Sim. É absolutamente delicioso. E aquilo, ao vermos o filme, ao estarmos. Acho que é um filme que todas as pessoas Eu vou vê-lo pela deviam segunda ver. vez. Se não for esta semana, vou para a semana. Eu Mas vou também aproveitar. gostaria de ver, mas Vou. eu gostaria de ir ver num cinema melhor. Se tivesse oportunidade, infelizmente todos estamos em Braga e é complicado, mas gostaria de ir ver Ah, não. no Alvaláxia. O Alvaláxia, no estádio do Sporting, em Lisboa, porque é realmente um centro comercial onde os cinemas são qualificados os melhores de Portugal, são mesmo em termos de Ah, eu não tecnologia, sabia tanto disso. de tela como de retroprojeção, são realmente muito muito falados como os melhores Que há cinemas de. mais perto de Braga, com melhor qualidade, talvez o Sucy, não? Não, talvez do Porto, não é? É o Sino, no Porto, no, tem no U, a Rábida. Sim, no No Arábida sítio, Shopping, tem sim. Penso que o Rabi da serão Shopping, tem lá. os de melhor qualidade. Que há mais, mais Mas perto. tenho pena realmente porque gostaria de ver numa qualidade imensa, não é? Em 3D, Claro, realmente em e se 3D. bem que. Mas também, mas sinceramente, eu acho que quase aconselho as pessoas. Parece estúpido, mas eu quase que aconselho as pessoas. Se forem pessoas que gostem de história, vejam um filme em 2D. 2D. Se forem pessoas que gostem de tecnologia, com inovação e não sei Eu o quê, não penso vem em muito assim, 3D. mano. Eu penso. A sério, é Eu assim, acho que. a história não se perde, ela vem em 3D. E acho que o filme em 3D ganha muito. Claro que a história é a Mas mesma. a pessoa perde-se. A pessoa perde-se muito. Não te esqueças, são 3 horas de filme. São 3 horas de filme. Não é brincadeira. Pá, eu quero vê-lo outra vez em Mas 3D, que é para é aproveitar o impressionante. facto de conseguir ver mais uma vez este filme em 3D. Quando ele sair Lá das salas está, de cinema, claro, como é que eu vou claro. ver em 3D? Pois. Quando houver Tecnologia, não é? Que suporte. que se veja em casa, se bem que Sim, já há já vi grandes notícias, planos, há grandes planos já vi e ao que óculos parece. para um cinema em 3D. Sim. Já em 2010 vai existir uma feira nos Estados Unidos de eletrónica que já prevê algumas televisões em 3D com e sem óculos. Portanto, a tecnologia não é só com óculos, já se com Sério? sem óculos. E sem óculos não E sabia. interessante porque em Braga, na FNAC de Braga, já esteve lá em exibição uma televisão 3D sem óculos. Aqui eu era completamente, dizia, é impossível, nunca na vida vamos conseguir. Portanto, completamente cético. Até ver. Percebes? Ia ver um jogo de futebol onde a bola quase que me acerta na cabeça. Sem Entende? óculos. Sem óculos, sem óculos. Não Espetacular, tinha eu não sabia disso. óculos. E, portanto, naquele painel de exibição que a FNAC normalmente mete sempre, tinha lá e estavam, portanto, várias pessoas também perplexas a olhar para aquilo. Opa, isto é fantástico. Entendes? Que estava a mostrar uma bola de futebol, o jogador dava um pontapé, e então tu vias a bola, quer dizer, aproximar-se de ti, depois afastar-se e entrar novamente quase na tela De de televisão. televisão. É absolutamente fantástico, uma tecnologia formidável, Por acaso não sabia que disso. espero bem que esteja nos próximos 5 anos nas nossas casas. 3 anos, 5 anos nas nossas casas. Era interessante, não é? Claro, Acho que claro. poderíamos reviver novamente a experiência de um Ter. avatar, Pois. não é? Era extremamente interessante. Se bem que nessa altura já vai ser um bocadinho mais comum Claro, vermos, claro, não é? com a tecnologia avançada da maneira que anda. Claro, Agora. mas olha, eu acho que realmente o filme é revolucionário. É Pois. revolucionário. Acho que é daqueles filmes que, como eu disse na rede social do Twitter, disse, é um filme que torna-se um clássico imediatamente. Acho que é um filme que quase que se pode dizer que eu vou mostrar aos meus filhos. Pois. Entendes? Quer dizer, é um filme Se bem que. que. Mas o filme é agradável de ver. É muito É muito agradável de ver. agradável É de ver o incrível filme. como 3 horas passam tão rápido. Pois. É incrível como 3 horas passam tão É. rápido. Também é muito dinâmico o filme. Sim. Ah pá, Dinâmico também. eu gostei. Eu sinceramente. Eu adorei o Eu filme. sei. Lá está. Mas. Eu tive o ponto negativo para Sim, mim. eu Foi o também meu tenho o meu argumento e ponto vá lá. Aí negativo. Jesus. Mas isso falamos depois, não é? É melhor. Que, ao fim e ao Nos cabo. spoilers. Assim, ao fim e ao cabo. Grande parte do que há a dizer em relação ao Avatar, é spoiler, quase. Não muito, não é? Portanto, se falamos da tecnologia Sim, e do sim, sim. aspecto do filme por fora, digamos assim, não temos que falar de Claro, spoilers. claro. Mas se formos, obviamente, para aspectos da história em si, isso já é um spoiler, não é? Óbvio. E que já vai ser dado No na segmento, sim. parte dos spoilers, não é? Vamos passar agora para o Sherlock Holmes, não é? Que estreou a semana Sherlock passada. Holmes, o que é que achaste? Para mim foi um bocadinho. Para mim foi uma decepção. Para mim. Para mim, estava quase, quase, quase, quase, quase no ponto. Não consegui chegar ali no ponto. Porque, sinceramente, acho que não me A consegui prestação dos divertir. atores. Eu gostei muito. Acho que a prestação Tanto um como do outro. caramba, agora falha-me o Do nome Jude do. Law e do Pois, o Robert problema Downey foi. Jr. Robert Downey. Robert Downey Jr., exatamente. Portanto, o Robert. Nós tratamos por tu, não é? Então, Robert, tudo bem. Claro. O Robert Downey Jr., acho que. Opá, esteve espetacular. Assim como o Jude Law também. O Jude Law também, É fantástico. muito. São personagens que eu acho que retratam muito bem aquilo que Sherlock Holmes é. tanto na banda desenhada, na banda desenhada, não, no, no, na, na, nos livros, tanto depois na série que foi feita. Acho que retrata muito bem. O filme, acho que, portanto, É ver o com o Guy filme. Ritchie abordou de uma maneira, interessante, mas não tão interessante para que eu realmente estivesse motivado o filme inteiro e É, como realmente que com uma motivação de um ponto de 5 anos a aquilo ver um filme. foi um bocadinho previsível algumas coisas. Ficou um bocadinho por aí. Opa, mas lá está, quando uma pessoa vai com muitas expectativas, depois lá está, Sherlock Holmes, uma pessoa cria logo uma expectativa alta. Só o nome, Assim assim como, como eu. por exemplo, Tintim, quer dizer, uma Claro. coisa grande, não é? Mas aí o Steven Spielberg, eu gosto do trabalho dele. Não gosto de alguns que ele fez. Acho que ele É, o Jurassic Park acho que ninguém gostou também, Eu acho que gostei imenso do não. Jurassic Park. Estou no gozo, obviamente. Não gostei muito, por exemplo, daquele do Tom Cruise, Ah, aquele a filme que Guerra ele dos fez, Mundos. Guerra dos Mundos. Não, Também não me convenceu muito. não gostei muito, pá, achei aquilo. Não me convenceu E vi também. lá situações que para mim não funcionaram. Tipo o filho do Tom Cruise ter sobrevivido. Pois, Aparece no fim, na casa da mãe. sim. É. Fogo, Foi viajando de bicicleta. pá, não percebo, mano. Depois eles sofreram até para chegar lá e eu quando chegou já É, lá estava. já lá estava. Mais Mas já vale ficar foi-se com o filho tempo. que está no meio de fogo. Olha, os topas todos. Foi o que É. aconteceu, que ele Foi. explodiu tudo com o filho É. lá. E ele, não sei como é que aconteceu. Quer dizer, se tivessem mostrado, não sei eles. Se calhar era interessante, não é? Claro, Mas pronto, vai ser opá. uma sequela. Sabes que o final tem que ser sempre feliz E era feliz na mesma. Pronto, mas As pessoas ele tinham que chorar quis. porque o filho morreu, já tinham chorado. Não é? Eu no fim estava morto, olha, já ninguém se lembrava do rapaz. Eu não me lembrava dele. Pois. Quando ele chegou ao fim, não me lembrava dele. Pois é, o que é que ele estava a fazer? Então morreu. Mas é que eu não gostei. Foi uma das coisas que eu não gostei do filme, foi isso. E para mim a história é muito importante. Para mim, para quase toda a gente. Um bom argumento é importante. Estás a perceber? E acho que ele pecou um bocadinho por aí. Se bem que aquilo foi uma adaptação, quando são filmes adaptados em obras literárias, eu dou pá, um bocadinho, como é que se diz, não sei o que é, a palmatória. A mão à A mão à palmatória. palmatória, porque assim, eu sei que eles querem ser o mais fiel possível às obras. Nunca li o livro, não faço ideia se aquilo era ou não Se é fiel fiel ou ao não. livro. De qualquer das formas, pronto. Espero que tenha sido, porque se não foi e Não, é tiver assim, aparecido assim. eu acho que o Guy Ritchie realmente fez filmes bastante bons. Eu não vi o último dia, o penúltimo, digamos assim, foi o Rock'n'Roll, que Por acaso também também, não vi esse. mas vi o Revolver. E o Revolver é o filme de 2005, que eu gostei bastante. É um filme com o Jason Statham, ou qualquer coisa assim. É o homem dos filmes do Transporter. Ah, sei. E eu gosto bastante do indivíduo, e acho que o Revolver é um filme que tem uma história muito, muito engraçada. Nada de, portanto, Fora do normal. de revolucionário, entendes? Mas interessante. Mas assim, O o Sherlock Holmes, a única parte de interessante, e isto não é spoiler nenhum, é que realmente isso é. Cada vez que acontecia, espetacular. É a vez em que o Sherlock Holmes se metia numa cena de luta, não é? Que eu achei Sim. absolutamente fantástico. A maneira como o Guy Ritchie agarrou, no pensamento e nunca Pois. se esqueceu que era o Sherlock Holmes. Portanto, se era o Sherlock Holmes numa luta, ele vai lutar de maneira diferente. E Claro. mostra aquilo de uma maneira extremamente diferente. Adorei, adorei. Acho que é espetacular. O Guy Ritchie faz sempre isso. Faz Conseguiu, sempre. nas cenas de luta, ele conseguiu transmitir ao espectador a maneira como o Sherlock Holmes pensou antes de tomar Tomar determinada a atitude. decisão, portanto, acho fabuloso. A própria história não é nada demais, Mas sinceramente. por Pronto, não é uma está aí. história de Sherlock Holmes e tal, mas não. E sinceramente, não tenho. De spoilers, até nem tenho. Acho que nem tenho Eu muito a acho que também não não tem tenho spoiler nenhum, nada, para não ser tenho nada a sincero, em falar relação do a isso. Sherlock Holmes. A história não. Acho que, opá, podia ter sido melhor, acho eu. E aqueles mistérios todos que são desvendados. Não foram nada que eu realmente ficasse, ei pá, Pois. realmente isto faz todo sentido. Digo-te mais, fico muito mais, fiquei na altura muito mais, epá, realmente isto é uma mente do caraças, com o Código Da Vinci. O Código Da Fiquei Vinci. muito mais surpreendido no final de, epá, realmente a história está mesmo altamente com o Código Da Vinci do que propriamente do Sherlock Holmes, que ele vai desvendando, Claro, digamos claro, claro. assim, as respostas Eu há pouco todas. tempo vi também o Anjos e Demónios. Sim. Não sei se já viste. Sim, já tive a oportunidade de ver. E pronto, anda um bocadinho Por aí, também não é? já, é na mesma Pois. onda. Eu, por acaso, Opa! realmente, a nível de mistério e de o desvendar o mistério, que ao fim e ao cabo era o que o Sherlock Holmes devia apostar. É o que ele. Tu falas, Sherlock Holmes, o que é? Claro, é Epá, é o um detetive detetive. que Pois. descobre coisas que ninguém te está à espera. E sinceramente, ali aquilo, claro que realmente eu se parasse durante uma hora a pensar naquilo, opá, se calhar nem chegava lá. Pois. Mas depois de desvendado, tem que ser algo magnífico, tem que ser algo. Epá, nunca na vida eu iria pensar nisto. E sinceramente, depois dele dizer eu, ah, está bem, pronto, Pois. era assim. Já Entendes? o Dan Brown apostou muito bem e soube explorar muito bem esse tipo de mistérios. Sim, isso. Mistérios no final, uma Eu não pessoa, sei epá, como é, eu não realmente. sei como é, onde é que ele vai arranjar a teoria toda para, pá, não sei como é que ele Eu faz os acho estudos para que aqueles livros. metade é estudo, outra metade é da cabeça Claro. dele, porque Parece-me que. acho que é assim. Mas realmente, opá, para mim, pelo menos, ficou um Deixou de bocadinho a desejar. desejar o Sherlock Holmes. Mas pronto, quer dizer, não deixa de ser um filme interessante de ver, até É. porque, em termos de comédia, absolutamente É. fantástico. Absolutamente, ali as cenas de luta são hilariantes, acontece E de tem tudo e cenas mais muito alguma coisa, engraçadas não é? entre ele e o Holmes, não é? O Watson. Entre o Sim, o Holmes e o Watson. Watson. Pá lá, como tu dizes, para rir. Sim, é muito Tá bom. muito É muito fixe. bom. É quase um filme de comédia, eu acho, porque um filme de um thriller, digamos assim, não é. Sem sombra de dúvida que não. Mas pronto. É mais um filme de comédia, de aventura, é quase como um Tesouro Nacional, National Treasure, com o Do Nicolas Cage. Nicolas Cage? Penso que é o é o Nicolas Nicolas Cage. Cage. Nicolas Cage. Também Mas é um pronto, filme acho que. divertido. Sim, exatamente, é um filme divertido. E pá, o que é que vai acontecer? Não sei o quê, tal, acho que é por aí. Mas pronto, nada de muito mais. Vamos agora para a parte dos spoilers, não é? E vamos aproveitar já para entrar de rajada e falar O avatar, do do Avatar, argumento. do argumento. Portanto, quem não viu o Avatar ou quem não quer ouvir os spoilers, Se calhar o jingle, né? mude-se de estação. Se calhar o jingle. Bem, agora nesta parte, o que é que tu tinhas a dizer então em relação ao O argumento? argumento, o que é que eu achei do argumento? É assim, primeiro, eu pelo trailer vi logo qual que ia ser. Oh, vi logo. Parti logo do princípio de qual seria a história. Claro. Ficou tanto por aí, a meu ver. O trailer. Para mim, o que é a história do Avatar? É a historinha da Pocahontas para Pois, adultos. completamente, Se bem que eu, por exemplo, tu completamente, lembras do filme? concordo Aquilo é plenamente. Pocahontas, só que para adultos, noutro planeta, pá, chamam-lhe o que quiserem, mas aquilo é Pocahontas. Chegaste a ver o filme Dança com Lobos? É assim, eu cheguei a ler críticas, Eu pá. acho que já vi, mas foi, pá, fui Sim. criança e já não Eu me já, também recordo. já não, eu vi o filme, era miúdo, já não me recordo. Queria rever o filme antes de ver o Avatar. Isto porquê? Porque eu cheguei a ler algumas críticas a dizer. A dizer que a história do Avatar ia muito de encontro com a história do Dança com Lobos. Eu não Sim, recordo a história do eu Dança com também Lobos. não. Por isso é que até queria ver, e se os espectadores se lembram da história, e se Espectadores não, quiserem, ouvintes, os pá, eles ouvintes, não vá estão a fazer. ver. Se os ouvintes quiserem, sei lá, dar o feedback Sim, e a opinião em claro, claro, relação sim. às parecências que o Avatar possa ter com o Dança com Lobos, que nós não nos recordamos, pá, acho que devem estar à vontade. Mas pronto, em relação, para mim foi um grande. Estavas Digamos à que. espera demais, não é? Não. Sinceramente, em termos de argumento, eu vou ser sincero, eu não gostei. Achei a história mais É nhó-nhó-nhó clichê, é possível, um um bocadinho clichê. clichê enorme. Atenção, adorei, amei quando a árvore cai e todos choram e é uma desgraça É e assim, eu tudo não sei mais. como é que. Achei fabuloso isso tudo, entendes? Mas, sinceramente, Sinceramente, não tenho quase. Se me dissessem assim, epá, olha, vê este filme, é assim, assim, assado. E se eu não soubesse que ia ter aquela tecnologia, se eu não soubesse que ia ter aquele mundo completamente novo que me iria atrair pelos E o olhos e ambiente, tudo o o resto, ambiente. e algumas cenas absolutamente tensas e intensas, opá, eu não vi o filme. Porque é quase um Titanic, entendes? É quase Pois. um. Ele encontra-se com Até na ela e banda sonora. apaixona-se e não sei quê, papapá, e tal, e no final vivem felizes para sempre, ou ficam juntos e tal. Ah pá, assim, Entendes? eu Quer dizer, não há ali até nada de. Olha, assim. achava mais interessante, por exemplo, se ele morresse no final. Ou se existisse alguma. Mas também se ele morresse no final, a história é exatamente o mesmo. O final é que era diferente, não é? Pois, Pois então, não não podia morrer no é. final, senão o Titanic, o Não. Leonardo DiCaprio morre no fim, não pode. Pois lá Ao está, menos este aqui é diferente. era Mas comparado por eu aí. até chego ali críticas em relação à banda sonora, que é tudo orquestra, não é? E chega no fim, aparece, no caso do Titanic foi Celine Dion, neste aqui foi a Foi Leona Lewis. a Leona Lewis, que eu acho que foi um fracasso enorme, que a porcaria da música, eu não gosto daquilo É dentro assim, por eu já nada. ouvi para querer gostar, ou seja, Não, não, não, não dá, não é, dá, não não é? dá, não dá para Prova. querer gostar, não dá. Eu acho que foi das piores coisas que eles fizeram, Agora, foi esse golpe de marketing. uma boa surpresa, se bem que eu não percebi muito bem se posso dizer isto ou se não posso dizer isto. A Estamos na personagem. parte do spoiler, acho que podes Não, não, não dizer é tudo. isso, não, não é isso que eu quero dizer. A atriz Zoe Saldana, que faz, digamos, o papel principal Sim, feminino, sim, que faz de Neytiri, né? Que sim. Sim. é. Lá, como é que é? Ah, A faz o Navy. Navy, não? Sim, É, Navy. qualquer coisa assim. Eu achei. A personagem dela, independentemente de ser mérito da atriz ou não, porque deve ser. Sim. Porque ao fim e ao cabo eles Pois. representaram, não é? Opa, eu achei a atriz espetacular, meu. Ela a chorar, ela a gritar, tinha pessoas a me ver a rir-se. Sim. Cada vez que ela gritava, porque o pai morreu, ou os sons que ela fazia, não sei o Ah, quê. estou a ver. Quando ela fica Epa! com raiva, não é? E Opa, grita de raiva e. em várias cenas, em Sim. várias partes do filme, ela tem. Uma representação ao fim e ao cabo um bocadinho selvagem. Eu achei isso espetacular. Sim. Embora, lá está, eu ouvi pessoas a Ao fim e rirem-se ao da cabo, atitude dela. Ela é selvagem. aquilo é a selvagem, não é? Eles Eu vivem na selva, não é? achei a interpretação dela, vá, não sei dizer se aquilo foi de facto 100%. Como é que é Da dizer? prestação dela, se também Dela, foi um bocado de efeitos de visuais. visuais. Independentemente disso, achei a personagem dela. Seja a atriz ou não a responsável por isso, delicioso, mano. Achei espetacular. Em relação às personagens do Avatar, tirando, por exemplo, a Sigourney Weaver, pá, estava com saudades, bué de saudades de ver Eu também. no No cinema. cinema. Tenho pena de não usarem mais a atriz, a Sigourney O Weaver. talento que ela tem, Eu acho, pronto. eu achei ali uma reportagem, ela a dizer o porquê de não ser muito contratada. Segundo ela, acho que é por ser muito alta. Acho que ela é Olha, muito isso é alta, uma então coisa se calhar interessante. não encaixa em no grande no, no, na maior parte dos papéis femininos que Homens aparecem para altos, ele. mulheres baixas, não é? Estás Normalmente é a perceber? sempre assim. Então gostei de ver a Sigourney Weaver ainda por cima com aliens. Estás a ver? Sim, ao fim e ao cabo, sim. Não deixam de ser inglês, não é? Opa. Eu Opa, achei. eu gostei bastante, aconselho. Provavelmente vai ser o DVD, eu vou comprar. E se tiver a oportunidade nessa altura de ter um leitor de Blu-ray e uma televisão com uma qualidade XPTO para vê-lo na melhor qualidade possível, vou comprar. Mas opa, não é nada que eu não diga assim. Epá, realmente podiam ter feito em termos de O história argumento. elaborar um bocadinho melhor isto, porque é o que eles dizem. E vou deixar também nas notas do episódio este vídeo que eu vou falar agora, que é o Jorge Lucas a falar do Star Wars, portanto, a experiência de ter feito o Star Wars, o primeiro, como é que foi, como é que não foi, já não me recordo, num evento qualquer. E então ele diz: antes de tudo, e as coisas, quando as pessoas me vêm falar de mim, é Star Wars, aqueles as naves, os efeitos e não sei o quê, papapá, babá, eu digo: ah, naves e efeitos? Ah, pois tem lá, sim, tem. Pois tem naves e efeitos, mas ele não foi por causa disso. O Star Wars é o Star Wars por causa da história. É uma Fala muita história política. elaborada, completamente elaborada. É uma coisa. Portanto, o mundo do Star Wars e os fãs e tudo mais, gostam, de tudo isso. Portanto, a história é absolutamente fantástica. O que envolve a história é a coisa mais natural e mais simples, não é? Que é aquelas naves espaciais e tudo. Claro, claro. Portanto, aquilo é, tu sentes que é natural, não sentes que está ali artificial, ou seja, não sentes que, epá, eles meteram esta nave só mesmo para dizer que podem meter esta nave. Entendes? Tu não sentiste, epá, estes gajos fizeram estes efeitos no Avatar só para dizer que podem fazer estes efeitos. Não, tudo estava certo, não há ali nenhum efeito, não há ali nenhuma nave espacial, não há ali nenhum efeito 3D, não há absolutamente nada que não está fora do acaso. Entendes? Está tudo ali certinho. Porque é um. Lá está, é um mundo novo, não é? Então, quando é um mundo novo, Mas podes podes explorar da explorar. maneira como quiseres. Até nos Mas. animais. Mas lá está. Quer dizer, a história é uma história completamente. E ele diz: na altura, eu não conseguia perceber muito bem esta coisa, porque é que este fascínio destas naves e Claro. das roupas e não sei o que. Isto para mim era natural. Agora. Quando as pessoas vinham falar comigo em relação à história, e é o que toda a gente fala de Star Wars, não é? Em relação à história, que grande história, caramba, aquilo tem uma história espetacular. É o que ele diz, as pessoas ainda não perceberam, e ele até mandou uma piada para as grandes produções, para as grandes produtoras, que ele diz, então, quer dizer, vocês ainda não perceberam que realmente o que cativa as pessoas na indústria, o que vai ficar anos e anos e anos e anos O e que torna anos e anos a clássico os fio, filmes. o que torna clássicos os filmes é a história, não há absolutamente mais nada. E tudo o vento levou, vai continuar a ser tudo o vento levou, vem um remake, vem outro, sei o quê, blá, blá, até pode ter feito em 3D ou 4D, ou seja lá, mas há de ser e tudo o vento que levou. Pá, filmes clássicos, entendes? Singing in the Rain, por Por exemplo. exemplo, Por causa da cor, eu sempre vi um bocadinho por causa da cor. O tudo, filme é muito entendes? colorido, porque na Tudo, altura foi tudo. quando se introduziu a cor no Claro, cinema. claro. Mas quer dizer, acho que este aspecto que às vezes as pessoas olham, ah, tal, o Avatar é espetacular, pá, tem isto, tem aquilo, tem aquelas cores e tem isto. É verdade, tem, sim senhora, mas em termos de argumento eu acho que falhou bastante. Mas não deixa de, no seu todo, ser um bom filme. Mas digo-te, sinceramente, se tiver que eleger. E agora fugindo um bocadinho da parte de spoilers, não sei se queres adiantar alguma coisa no Avatar ou não, No Avatar, na pá. parte de spoilers. Spoilers, acho que não. Não, pronto. Então, fugindo e finalizando também este episódio, opa, se tivesses que escolher algum filme de 2009, Sei, opa, aquele que te já percebi. lembres, não estava programado, por isso, Pois. aquele que te lembres, eu sinceramente eu sei. Não sei qual é o teu, ainda por cima. Pronto, sabes perfeitamente que eu, o meu Vicky Cristina Barcelona há de ser sempre Vicky Cristina Barcelona. Um filme absolutamente fantástico em termos de história. Prestações Eu muito amo, boas dos eu amo, atores. eu amo. Aquele homem Epá, não acho foi, esse fundamental. filme é de 2009? Se não é Porque de eu não 2009, vi é de nada. 2008, mas eu transportei para 2009 porque para mim é o melhor. Eu vi-o em 2009. Pois. Por isso Vá, gostei. para ti foi em 2009. Para mim, do ano 2009, se tiver que escolher um filme, foi o Vicky Cristina Barcelona, sem sombra de dúvidas. Não consigo. O Up foi um filme interessante Dizem da que foi dos Pixar. melhores Foi de um filme 2009. interessante da Pixar, se bem que o final não gostei. Mas não vejo assim. Ah, o Wall-E, não sei se o Wall-E é de 2008. Acho que não, foi do ano passado, ganhou, adorei esse filme, vá. Foi 2008, É não é? 2008, Pronto, ele acho que ganhou o então Oscar de melhor filme de animação. foi. Então, 2008. o Up e sem sombra de Pá, dúvida, o eu Vicky gostei, Cristina assim, Barcelona, não. tirando o género de filmes para Oscars, Sim. vá. Que são feitos, não é? Que nesta altura começam a aparecer todos Todos aqueles que filmes aparecer ao final do ano, que é... cultos e etc. Gostei muito do Distrito 9. Ah, Eu não estou a dizer que foi o filme que mais gostei de 2009, porque não é, certeza absoluta. Mas gostei muito desse filme, pela diferença em que abordam os aliens, por exemplo. Estou a perceber? Já que estamos a falar dos aliens e Sim, tudo sim, mais, sim, sim, sim. pela diferença que abordam os aliens e as temáticas e não sei o quê. E depois lá está. O Avatar faz referências ao, sei lá, ao ataque ao Iraque e outras Sim, coisas sim, sim. quaisquer. O Distrito 9, pois, não faz referência aos preconceitos e Sim, tudo mais, sim, estás a ver? sim, sim. Ao gueto e não sei o quê. Eu gosto muito de filmes assim. Assim como tu falaste, Mais por exemplo. escuros, não é? Mais, Assim como tu mais. falaste, por exemplo, Star Wars. O Star Wars não são as naves e os. Como se Isso chama? não é Star Wars, não é? E os lightsabers, os sabres de luz. O Star Wars não é isso. É a história. O Distrito 9, há pessoas. Ah, tem aliens, não quero ver. Pois. Pá, não vais assim. Quer dizer, tens que ver a Foi, é história. interessante porque na altura, não sei se, acho que vimos todos juntos, estava, sim, É penso que estávamos capaz. todos juntos, exatamente, Não me estávamos todos recordo. juntos, e no intervalo, duas pessoas Ah, vieram ter estávamos juntos, comigo, estávamos, sim, claro que estávamos juntos. estávamos. Duas pessoas vieram ter comigo e dizer: caramba, este filme, Ah, pois. tu aconselhaste-me este filme e eu sinceramente estou a apanhar uma grande seca. E eu disse: calma, esperem pela segunda parte, ok? Esperem pela segunda, porque eu já tinha visionado o filme antes. Espera pela segunda parte. Pronto. Quando realmente acabou o filme, as pessoas vieram ter comigo: ah, grande filme, sim Eu gostei do senhor, filme todo. valeu a pena. Não, porque há aquela parte do Claro. intervalo e as pessoas querem dizer, ficam no meio do filme, epá, isto vai ser sempre assim, entendes? Claro que não, não é? O final revela sempre mais alguma coisa. Claro, claro. E realmente é um filme bastante interessante, bastante inovador também, digo, Eu gostei. tem que se dizer que E é bastante depois, lá inovador. está. A fotografia era muito diferente daquela que é utilizada normalmente quando abordam filmes com extraterrestres. Diferente, muito Sim, claro, diferente. claro, claro. Gostei muito desse filme. Eu gostei bastante. Acho que de 2009 e esse filme. E depois tem outros filmes que eu gostei de vários géneros. Ressaca, a nível de comédias, Ah, gostei muito sim, da claro. Ressaca. Dramas, embora eu acho que vi que Cristina Barcelona não seja de 2009. Eu gostei muito desse filme. Eu até vi quando vimos juntos Sim, vimos. esse filme. Se bem que gostei mais do Match Point, do The Island, gostei mais do Match Ah, Point. do Woody Allen, sim. Dos mais recentes. Acho que o Match Point eu não acabei de ver. Eu tenho Comecei, DVD em casa. tinha DVD, emprestaram-me, eu comecei a ver, entretanto fiquei a meio e depois nunca mais, Eu mas por acaso gostei pronto. muito desse filme, do Match Point. O Vicky Cristina Barcelona, gostei particularmente. Lá está, não vai estar a olhar a outras coisas. A representação dos atores. A Penélope Fantástica. Cruz é Porque espetacular! para mim isso conta imenso, entende-se? Claro! Conta a história, conta a interpretação dos atores, conta tudo. Eu amei no ano passado o filme The Reader, O Leitor, Sim. por causa da interpretação da Kate Winslet, entende-se? Então eu acho que é notável quando realmente os atores são atores, E entendes? depois mostram aquilo que muitos. Adaptam-se Não é completamente assim, tu vês, ao. ei, uma grande estrela de cinema, fazem sempre os mesmos É isso que eu papéis. estou a dizer, adaptam-se, Estás entendes? a perceber? São autênticos camaleões que, ora, uma vez fazem uma coisa, ora, outra vez fazem outra coisa completamente diferente. E eu adorei. E lá está, eu sou um fã também da atriz da Scarlett Johansson, já uns anos atrás, e continua a ser para mim o filme que, se eu tiver que dizer qual é o teu filme que realmente tu Gosto. achas que gostas, que é. Ah, bem aqui vier, mas o meu Lost in Translation é Claro. o Lost in Translation. Percebes? É o filme mais simples, mais fácil de ser feito, a simplicidade na sua maior performance. E é um filme é belo, é lindo, é É da Sofia esplêndido, Coppola, né? é da Sofia Coppola. O filme foi feito em 21 dias. Quer dizer, para mim, eu amo esse filme. Mas lá está, para mim isso conta imenso, entendes? E que, Uma pronto. coisa que eu até costumo Mas. ter em atenção nesta época de Sim, de entrega de Oscars e. prémios e não Sim, sei sim, o quê, sim, sim. é ver os filmes Não selecionados ou. os selecionados para melhor argumento. Ah, sim, claro, Porque às claro, vezes claro. estou ali e encontro as grandes surpresas, estás a perceber? Ah, sim, eu vi todos os do ano passado e gostei de E alguns, outros não, os e por aí. adaptados, Sim, originais e não claro. sei o quê. Eu costumo, se eu não vi os filmes que foram nomeados, normalmente vejo-os. Estás a perceber? Porque o Match Point foi nomeado na altura, Pois. salvo erro. Pá, é uma das coisas que eu costumo prestar muita atenção para aproveitar. Quer dizer, eu não consigo ver os filmes todos. Claro. Uma das coisas que costumo fazer nesta época de prémios é mesmo ver os filmes que estão nomeados, obviamente, para melhor filme, melhor filme Claro. independente, Claro, melhor filme sim. independente, melhor filme estrangeiro. Estrangeiro, sim, estrangeiro, sim. Já vi alguns muito, muito Porque às vezes é feios. difícil uma pessoa ver, porque há uns italianos e depois o DVD sai, e depois uma pessoa, se Eu quiser, tem que comprar comprei pela Amazon ou etc. Porque senão. um que eu te emprestei, tens lá aí, não, na terra de ninguém. É Acho que muito bom. ainda não tive a Esse, oportunidade de ver. tens que ver esse que é muito bom. Também foi, acho que ganhou o Oscar de melhor filme estrangeiro. E pronto. Agora em relação a 2010, não sei se queres dizer o que é que estás à espera de 2010. Opá, não, sinceramente Não há nada assim. não há absolutamente. Também, olha, vou-te ser sincero, apanhaste-me agora de surpresa que eu Não, pensei que houvesse algo. não Mas me estou a lembro dizer de que eu nada. tenho algum. Não, opá, não me recordo nada, vou deixar isso também Mas era porreiro. para o próximo episódio. Até se calhar podemos As começar assim. pessoas é que podiam os ouvintes é que podiam Ah, sim, claro, claro. enviar Sim. e-mails Mandem um e-mail. com Vai feedback estar do tudo. episódio Sim, e o que é claro. que esperam Sim, o que é que esperam para ver em 2009, para 2010. 2010? Mas eu acho que 2009 foi um bom ano, em termos de cinema. Acabou pelo menos com bilheteiras mais cheias, com as produtoras mais ricas, porque foi um ano que, portanto, deu mais dinheiro que 2008. Isto, segundo dados, Claro. estatísticos. E, portanto, eu acho que não se podem queixar as produtoras que, ai, vocês andam aí a fazer piratarias e mais Pois. isto ou aquilo outro. Eu continuo a ir ao cinema e vou continuar a ir ao cinema sempre, permanentemente. E acho que vou continuar a comprar DVDs e etc. Porque para mim isto, claro, para nós é Comprar uma paixão. DVDs. Para nós é Comprar, uma tens que paixão. comprar. Eu comprei. Era uma das coisas que estava planeado a falarmos. A trilogia. Quer dizer, já tenho a trilogia do Senhor dos Anéis. Ah, assim, tens em DVD. Sim. Pois, porque anda toda a gente maluca, metade do mundo anda maluca para quando é que sai Oh, a tá bem. trilogia em Blu-ray, Eu etc. Já viste o tenho. que é ver do Senhor dos Anéis em alta definição? Eu vi há coisa de. A menos de um mês vi os três filmes. Não vi seguidos, obviamente. Porque a minha Não, vida não é só ver filmes. mas ver em alta definição e com um som ali a bombar 7.1 ou sei lá o quê, isto também estou a Será? idealizar Claro. a casa dos sonhos de uma pessoa. Mas anda pelo menos metade do mundo à espera disso e acho que é agora em abril, Vai ser. 6 de abril ou 7 de abril ou qualquer Pois coisa, é, de abril eu compro sempre. para. Não, também não ias ter hipótese, Ah, pois, não tem não tens leitor. leitor de Blu-ray Já ainda, quando comprei mas. aquele clássico do Ridley Scott, Ah, com o Harrison Ford, Blade Runner. o Blade Runner. Comprei Blade Runner, passado para aqui é 15 dias, 3 semanas, tem uma edição especial. Isso é que é chato, isso é que é chato, Foi isso é que é mal, chato. pá, com dois DVDs que tinha. É, foi, Mas pronto. isso é que é sempre chato. Mas gostei, não é mesmo, de ter Blade Runner. Mas pronto. Não E sei. pronto, olha, Faltávamos já. falar dos spoilers do Sherlock Holmes, mas Não acho que há não há. spoilers, não Não há há nada, não há spoilers de nada para falar Sherlock desse Holmes, filme. acho que. É assim, eu. Opa, pronto, não se fala, Pois. não vamos estar aqui. Acho que vamos ficar por aqui, não é? Espero Olha. que os nossos ouvintes tenham gostado. Foi o primeiro episódio. Muitos seguirão se tudo correr bem. Isto é um hobby, portanto, não esperamos fazer isto semanalmente. Sim. Às vezes pode haver semanas que não ocorre, etc. Sigam-nos nas várias redes sociais. E pronto, olha, uma semana com bons filmes para vocês, não Para é? Acho vocês. que é isso que nós todos desejamos. E espero também que tenham começado bem o ano 2010. Sim, claro que sim, claro que sim. Esperemos. E que continuem por aí à frente, não é? Até para a semana, não? É, É, para a até para a semana a gente semana. já está cá o terceiro membro. O António Capelo Já vai cá estar, já vai cá esperemos estar. nós. E pronto, é assim, Pronto. não é? Tchau. Gente, até para a semana. Tchau, até para a semana.